Pra que tanta grosseria, Nandão? Pra quê? Pra quê? Talking Heads. Yeah. Exigência sinistra, forte durante a semana inteira da nossa audiência. Abrir o programa hoje com Talking Heads. Dois baixistas aí. A Tina, nossa queridíssima amiga, e Busta Cherry Jones. Olha o semblante da criança ali do lado. Olha, olha, olha, olha, olha pra dar uma refrescada no ambiente, Nandão. Olha, olha. Ali, ali. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta, desorientando, do dia 2 de novembro de 2010. Relaxa, Nandão, relaxa. Estamos ao vivo até meia-noite, para os quatro cantos do planeta, em oifm.com.br. Ao vivo, hein? E para o seu rádio, em frequência modulada. Seu rádiozinho de uma pilha apenas. Oi FM Belo Horizonte, Oi FM BH 94.1, Campinas 94.1, Oi FM Porto Alegre 90.3. Oi FM Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Oi FM Rio de Janeiro 102.9, Oi FM São Paulo 94.1. Estamos ao vivo até meia-noite. E de uma banda funk sinistríssima de lá, a gente cai numa banda sinistríssima de funk de cá. We'll be right back.

Ronca, ronca. Cavalheiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, falando diretamente do segundo andar do edifício explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK-30. Nandão, tudo certo? Tudo sob controle? Sempre, né, meu camarada? É isso aí, cara. Olha só, tô olhando. Aproveitando muitos e-mails já chegando em função não sei do que, na verdade, mas é só lembrar o e-mail do Yuri Almeida, nosso programador. Super terça hoje, né? Super terça, Bahia. Nandão, faz favor, vem só mais um pouquinho pra mim aqui, por favor. Bahia, obrigado, e Curitiba, lá na Bahia. Bahia? E Yuri desligou a TV pra ouvir o programa. E ele, você sabe que ele é baiano. Ah, é um contador de história também, ele é também, torcedor, né, do Bahia, porra. É um comediante, né? Nesse exato instante, com Bahia ali a ponto de... ser campeão. De definir o retorno, ele vai desligar o Bahia... Acho que veio demais aqui, hein? Para ficar totalmente voltado ao Ronquinho. É, diz ele, né, cara? Ah, tá bom. Grande Yuri. O programa começou muito estúpido, hein? Lembrando que a relação completa das músicas de hoje e amanhã em roncaronca.com.br, como, por exemplo, a identificação desse disco aqui ao fundo. Com John Wobble, baixista frenético. Também muito pedido pela nossa audiência durante as últimas semanas. Ele, boa parte do Can. Aí ao fundo, olha a estupidez. Mamãezinha, hein? Mandar uma informação para a nossa torcida. Obrigado. O Ronquinha sempre deve ser gravado numa fita cassete de boa qualidade. É verdade. A edição de hoje, do dia 2 de novembro de 2010, merece uma fita de qualidade melhor ainda. Estamos ao vivo até meia-noite e nas próximas muitas horas, que esse programa vai demorar bastante, porque o peso aqui dentro vai ser inesquecível. Muito groove. Exatamente. A nossa torcida, que realmente fique muito atenta, desliga a televisão, o DVD... Levar uma TDK. É, ferro. De cromo, porque o negócio vai ferver aqui no estúdio da UFM. Vai ferver. Uma atração muito especial. Com todos os R's. Vai com todos os R's. Com todos os R's. Olha o óculos do... É. Nandão, para onde a nossa audiência já pode enviar os primeiros mísseis? Para o nosso e-mail roncaronca@oifm.com.br. Wagner de Freitas, Renato, Vanessa ali, tá todo mundo por aqui, malandro. O Letieres Leite realmente consegue balançar as estruturas da nossa torcida e ele se apresenta no Rio de Janeiro. Confere a data, as datas. Letieres e Orquestra Rumpless, dia 10 e 11, no Espaço Tom Jobim, ali no Jardim Botânico, coisa finérrima. Opa. Sabia viver só. Realmente é difícil viver só. Sem rumo, corre pra lá e pra cá. Se agarra a qualquer coisa que passar. Perdida vai. Agora, por favor, me deixa ser. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Problems are left alone. Weekend brothers and they're all in such fun. Just a perfect day. You made me forget my silver. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, I'm with you and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. Just what you sow. Ronca, ronca. Oi FM. Ai, ai, ai, ai, ai. Programa histórico hoje, hein, Nandão? Tá preparado, cara? Yeah. E o de terça que vem? Dia 9? O que tem? Vamos anunciar quem estará no Ronca, ronca. Terça-feira que vem, dia 9 de novembro, hein? Ultra mega exclusividade da UFM do Ronca Ronca. Na hora que a gente proferir aqui a atração, o negozinho vai subir pelas paredes, mano. Yeah. Olha aí, nossa homenagem a Lou Reed, que já tá chegando ali na costa, do Brasa. Jolly Boys. Vocês já podem entrar tipo um canarinho, hein, Nandão? Eu tenho informações que o show do Lou Reed não é bom. E coincidentemente, essa é outra história interessante que se aplica ao Jumboteco Ronca Ronca. Você se lembra perfeitamente, recentemente nós gastamos vários programas, muita saliva, falando do Metal Machine Music. Sim. De como ele foi entendido ao longo das últimas décadas, de como ele foi devidamente surrado quando foi lançado. Uhum. E hoje se transformou num ícone da música transgressora, vamos assim dizer. E felizmente a coisa cresceu tanto que o Lou Reed resolveu formar um trio e vai exatamente ao Brasa, logo depois do Ronca Ronca da UFM ter apresentado para muita gente essa música tão difícil, entre aspas, que não existe disco difícil, a gente falou isso inclusive no Tico Tico essa semana. Os discos difíceis, eles não vão para lugar nenhum. Eles ficam esperando, paradinhos, você compreendê-los. Então, é o típico exemplo do Metal Machine Music. E o Lou Reed, no final de novembro, estará em São Paulo, apresentando exatamente essa música, dia 20 e 21, se não me engano, no SESC. Então, é muita satisfação para o Ronca Ronca poder estar junto, né? Não é uma novidade, não foi uma, né, uma informação que caiu, desabou sobre a UFM por conta da chegada dele. Nós cavamos esse poço, literalmente. Agora, não pense em chegar lá no SESC e gritar Perfect Day. Vai não? Tomar uma raquetada. Sério? Lógico. Vai pro Telegram, maluco! Ai, maluco! Não caga esse mico, não, cara. Nandão, tem uma vinhetinha pra gente mostrar a música conhecida desse disco que o Negozinho sempre pede pra caramba, cara. É o seguinte. Você está ouvindo pela Oi FM Ronca Ronca com Maurício Valadares. You tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know. Não, você não gosta, né, dessa versão? Essa versão é chata. Não, não, você como nosso gestor de... e curador de leitura e ditado, como é que tá a história dessa criança aqui? Na cidade grande, aí o soldado gostou tanto que levou pra cantar na cadeia. Florentino, o nome dela. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Como é que tá, por exemplo, a gente? Tem um mês, né, pra se... apresentar. Ah, mas não... ainda não estourou um mês. O ditado não seria agora, essa semana? Canta muito, bom cantar na cadeia. Chegou lá, me empurrou. Aí tinha um lourão muito doido lá dentro. O louro olhou pra mim e falou, qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse, não, só porque eu tava cantando. Florentina, Florentina, Florentina. Que situação, hein? Aliás, pedi pros nossos ouvintes informarem que pé está... o ditado, do Tiririca. Outra coisa que a gente tem que dar uma informação. Pra dentro. Fiquei bem caladinho quando foi. No outro dia o Dregolado falou, quem é o cantor? Eu disse, pronto. Se rapaz, você tá solto. Mas nunca mais canta esse negócio de Florentina, Florentina. Gênio, gênio. Hoje é a estreia mundial do Fome Zero de nossa audiência. Uhum. No site do Ronca Ronca nós colocamos todas as informações. Choveu o e-mail. Sim. Nós já temos o Felizardo que logo, logo, daqui a pouco. Daqui a poucos minutos, quantos minutos? Não sei. Logo, logo nós vamos colocar o Felizardo que vai fazer o pedido. E vai dar aquele mastiguete gotoso num lanche do Bibi. Hoje é o primeiro Fome Zero da nossa audiência. E a cada primeira terça-feira do mês, nós vamos fazer a mesma historinha. Nandão, por onde a nossa audiência participa do programa? Pelo nosso e-mail roncaronca@oifm.com.br. But I know it doesn't come in a shot glass. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got no time, and if mommy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, but I won't go. Man said, why do you think you are here? Nandão, vamos apresentar ao Brasa. Estamos rasgando o Brasil Varonil de Recife a Porto Alegre, ao vivo. Vamos apresentar a primeira criança que faturou o Fome Zero. Tá com ela aí na linha? Não, vamos ligar, né? Como tá com ela na linha? É, mas já tá no esquema? Porque é toda uma logística de marketing. Muito agressivo, marketing muito agressivo mesmo. Uma coisa de doido, né, cara? Vamos aqui. Ei. Alô? Ei. Quem tá falando, hein? Alô? Quem que tá falando? Oi, meu nome é Celim. Quem tá falando aí? Fala, moleque, Nandão do Ronca Ronca, tudo bem? Poxa, cara, Nando mesmo, cara, que bom. Ô, gente boa, você foi sorteado pro promoção Fome Zero Bebê Sucos, portanto. Caraca, você tem... É isso aí. Pô, cara, eu tava esperando um tempão, nem esperava mais vocês ligarem, cara. Demora, mas chega, maluco. Faz aí, seu pedido aí, gente boa. Pô, cara, eu vou pedir dois milkshakes de açaí. Dois? Uhum. E um crepe com queijo, presunto e cebola. É isso aí, é isso aí. É... Valeu. Eu vou então pedir pra entregar aí, falou? Pô, valeu, cara. Manda um abraço pro Maurício, cara. Ele tá ouvindo. Ele tá ouvindo. Obrigado, Celinho. Beleza, gente boa. Quer pedir alguma música? Pô, se puder, cara, faça logo, cara. Fala aí. Olha só, vai ser Paulinho da Viola com Marcelo Camelo indo do Vasco, pode ser? Paulinho da Viola e Marcelo Camelo indo do Vasco, tá bom, vou pensar. Não, vai pensar o quê? Um abraço. Tá, valeu. Valeu, Celinho, até mais, moleque. Já tá na agulha. Agora, o que que o Negozinho vai pensar? Que é jabá, que é armação. Que é o Vasco, né? É, exatamente. É uma triste coincidência. Uma triste coincidência para os listradinhos. É isso aí. Mas o Celinho, olha o nome da criança, hein? Eu acho que ele é gringo, hein, cara? Você viu o sotaque? É. Sotaque meio gringo, né? Então a estrutura é essa. A cada primeira terça-feira do mês, a gente coloca a promoção no ar no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, e a nossa audiência participa segundo a bula que nós colocamos lá. E durante o programa, nós colocamos o ouvinte no ar, ele faz o pedido. E logo, logo o Selim vai estar todo lambuzado. É, agora de milkshake, crepe. A procuradoria vai pegar o endereço, passar para o Bibi. E fé em Deus. Aliás, você acesse bibisucos.com.br, veja uma loja próxima da sua casa e faça o pedido, brother. Claro. Night clubbing, we are night clubbing. We are an ice machine. We see people. Brand new people, ain't that something to see? Night clubbing, bright white night clubbing. Oh, isn't it wild? Mas Nandão, por falar em edições históricas do programa, vamos agradecer muito a Bárbara Eugênia e aos seus Blue Caps dela, por terem feito, terça-feira passada, mais uma página inesquecível do Ronca Ronca ao vivo, em São Paulo. Confere? Foi muito lindo. É. E por falar nessas edições inesquecíveis do Ronca Ronca, eu tenho uma aqui na agulha, que vai trazer muita emoção à nossa torcida. O Celim falou do Marcelo Camelo. Nós temos um companheiro dele aqui. Então vai, hein? Vai ser no dedão, hein? One, two, three, four. Red from start to end and again. Oh, the fearlessness of thoughts and friends. Strips the cord of a sensible word, and what's worse, she's left her mark indelible. Oh, the nature of a scripted verse keeps my eyes set on the page, and it says, frankly, dear, I'm forced to give it up. Tried my hand, and now I've had enough. Say goodbye. Keep me in mind. Keep me in mind. Keep me in mind. Blamed in advance for the past. That's left a claim that she made. Woo! She said, hey, yeah. Oh dear, someday you learn to be someone better fit to pursue me. But till then, we call it the end. She said, frankly, dear, the drifters had it right. Stayed the afternoon and left at night. Even though we have to say goodbye, keep me in mind. Keep me in mind. Keep me in mind. Keep me in mind. Ronca, ronca. Nai baba tiranga ni gomba muno. Saita sego mwanangu. Tiriva tatuka. Iliba boku one. Mai wako tu neweka wechitatu. Na baba mdige Francis. Ah. Duas ampolas. Sim, mas do diurético. Pra fazer cada ampola, ok? Nandão, quantos minutos pra gente partir forte pra Bolívia, cara? Duas. O que diz a nossa audiência? Super terça, Bahia. Muita gente delirando com o Rodrigo Amarante, que foi uma sessão gravada aqui há um ano, né? Little Joy inteiro aqui no estúdio. Muita gente também lembrando a situação. Aliás, do Little Joy inteiro ocupa um espaço muito grande. Foi gravado muito exatamente grande. Dia 3 de fevereiro de 2009. É isso aí. Muita gente lembrando a situação do Tiririca. Ele vai ter que representar aquele bilhete. Ele vai ter que escrever em frente ao juiz. Só não sei a data, né? Exepadinha forte, né? Também, é. Não, você como gestor também, deixa além de lá, ditado, né? E leitura, Black você Man, é Black o nosso Man. Curador, gestor de instituições brasileiras. Black Man. Tá cansado de ser branquinho? Você quer ser preto agora? Quero ser negro. Black Man. Isso aí, cara. Black Man. Você tá no barquinho das pessoas que concordam que apuração de eleição e cana para quem não paga pensão alimentícia são as duas únicas instituições no Brasil que funcionam? Bem. É verdade, né? Não tinha pensado nisso. Como é que pode isso, cara? Rapaz, como é que pode duas coisas funcionarem? 3 horas, negozinho. É, rapidinho, né? Não deu resultado ali do teu clube, não. Da eleição presidencial. Ou síndico do seu prédio. Manja o tamanho do Brasa? Nós estamos falando de Recife a Porto Alegre. Sim. E também não deu a grana lá pra Rádio Patroa, maluco. Vai ver o sol nascer quadrado. Tem a vinheta aí, porque a segunda aqui é muito forte, cara. Tô boladão de amor, de amor, de amor, de amor. Essa criança aí tá meio amassada, não dá não? Volta com ela, volta, volta. Tô boladão de amor, de amor, de amor, de amor. Tô boladão. Ser black, cantar alegre e unido, lutando, o nosso sol é uma luta. Bolívia. É, vamos... e na volta, a chapa vai esquentar. Conhece essa expressão? Não. É novíssima. De repente vai pegar, hein? É. Peraí. Vamos lá, não. Bom, voltou, Ana. Aperta aqui, Nandão. Obrigado, companheiro. Te amo, você sabe disso, né? Tamo junto. Vamos que vamos. Aperta aí. Estamos ao vivo. FM. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. Ronca Ronca. A tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Interatividade. Na Oi FM, você pode sim. Quer interagir com a Oi FM à vontade? Aqui você pode. É só enviar um torpedo do seu Oi com a palavra COMBO para 939. Você pode saber qual som está tocando, dar sua opinião sobre a programação, dedicar músicas e muito mais. Por apenas R$ 1,99 por mês, você usa serviços como Música, Adoro, Odeio e Dedique, quantas vezes quiser. Interatividade. Na Oi FM, você pode sim. Oi FM. Mas e hoje? Quer saber qual é a boa? Smirnoff apresenta a Boa da Noite. De quinta a sábado, as melhores dicas da noite estão aqui na Oi FM. Muito bom. Smirnoff apresenta a Boa da Noite. Aprecie com moderação. Oferecimento Smirnoff Nightlife Exchange. O mundo trocando baladas. Be there. Aprecie com moderação. Oi, eu sou o Baby. Você já ouviu falar muito de mim? É que eu tô na maioria das músicas que você ouve por aí, sabe? Aquele famoso... Baby, come back. Pois é, é a mim que estão chamando. E quando os Beatles falam? Baby, you can drive my car. Adivinha pra quem o Lennon e o McCartney deram as chaves? Eu sou eu, o famoso... Baby, baby, baby, baby. Que eternizou a Gal Costa. E também o... Baby, baby. Que lançou a Britney. Aliás, tem até o incomparável Baby, baby. The James, James Joplin. Enfim, todos esses babies sou eu, o legítimo baby. E um cara como eu, que passei por tantas músicas: rock, reggae, blues, samba, hip hop, MPB, pop, enfim. Um cara que está em todas. Só podia estar aqui, na Oi FM. Música no plural. Livre, baby. Oi FM 11.1. Mundos musicais, univos. Oi FM, livre. Não é o Frank Zappa. Esse é Ornette Coleman, outra santidade que nos próximos dias chegará ao Brasa. Nossa Majestade Ornette Coleman. Mandar mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência. Estamos ao vivo até meia-noite. roncaronca@oefm.com.br. Chove em Salvador, não? Que é absolutamente genial isso aí. Opa. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim. Eduardo, essa hora, meu amigo, completamente desorientado, cabeleira altíssima, né? Não tem o Pederneiras aí, cara? Rapaz, já ouvi falar. Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Lembrando que a relação completa das músicas de hoje amanhã em roncaronca.com.br. Nandão, por favor, a gente tem que se lembrar até meia-noite de dizer, proferir com muita emoção e orgulho a atração de terça-feira que vem, dia 9. Ok. Na música gerada pra gerar alteração positiva, equipe de construção nativa, na estiva, de espírito pra espírito, de alma pra alma, sigo convicto na tentativa de manter a calma, mesmo estando no olho do furacão, mesmo quando o coração aperta, mesmo com o planeta em estado de alerta, seguindo no desafio de manter a mente quieta, a espinha ereta e a cabeça no lugar, na medida do possível, na sintonia certa, eu falei. Na sintonia certa, eu falei. É a mensagem na garrafa, eu falei. É a semente que voa com vento. É energia de primeira qualidade em movimento. É a mensagem circulando. É o pensamento. É o pensamento. É o pensamento. Ao vivo, pra quase todo o Brasil. Taylor McFerrin, Benegron na missão. Na tranquila, vamos que vamos. Chique. Entre o caos e o caô, entre a inércia e o terror. Entre comandos, políticos, polícias e milícias. Em campo aberto ou no mar de concreto, a hipnose chega perto do grau 9, numa escala de 10. O mundo inteiro aos seus pés. A história até o final ainda contém várias surpresas, para o bem ou para o mal, que tal? Uma por uma, as verdades vêm à tona. Olha que beleza, tijolo por tijolo, máscara por máscara. Do estilingue vai a pedra, da banana vai a casca, eu falei. Da banana vai a casca, eu falei. Erra, erra, erra, erra, erra, erra. É a mensagem na garrafa, eu falei. É a mensagem na garrafa, eu sei. Erra, erra, erra, erra, erra. É a semente que voa com vento, é energia de primeira qualidade em movimento. Erra, é a mensagem circulando, é o pensamento livre. Yeah. Oi, FM. Repare, meus irmãos, que riqueza musical fora do comum essa que nós possuímos, graças a Deus. Bernardo, você já é há bastante tempo sócio fundador do Ronca Ronca. Então, para a nossa felicidade e mais ainda a satisfação da nossa audiência, por favor, conte o que está acontecendo aqui, meu querido. Essa é uma boa pergunta. O que está acontecendo aqui é o seguinte, do meu lado esquerdo aqui tem um sujeito aqui que é daqueles caras que você fala que é Mr. Music, né? O cara, tipo, tem a música dentro dele de forma absurda. A gente se conheceu semana passada, tocando junto em São Paulo. Fizemos uma prática de uma hora. Fizemos 5, 6 músicas, inventamos 5, 6 músicas em uma hora e foi maravilhoso. Daí a gente tocou no Sesc Pompeia lotado no outro dia e foi outras músicas que a gente inventou na hora. E hoje inventamos mais algumas na hora e estamos inventando outras aqui e tal. É, com vocês, senhoras e senhores, Taylor McFerrin, um jovem mestre samurai aí da música, Responsa Total, veio tocar no Blue Festival. A gente fez em São Paulo e tocou no Sesc Dinástico. E amanhã provavelmente deve rolar alguma coisa no Pista 3, que ele tá formando aí de última hora. Opa! Aí, qualquer coisa, fiquem ligados aí que... Eles saíram do ginástico diretamente para o UFM. Montamos Sim. o acampamento aqui. Nandão completamente envolvido com essa produção, por isso que... Tá ruim, por isso tá ruim. Por isso que o início do programa foi muito tempo com música, sem a voz de Nandão, dando aquele característico e tão quente, boa noite. Por favor, você poderia saudar a nossa audiência, Nandão, agora que as coisas foram devidamente azeitadas. Um beijo a todos que nos ouvem, queridos Isso. ouvintes. Então montamos aqui esse acampamento e vamos até meia-noite com essa rapaziada. E tem mais gente ainda. Tem, cara. Tem uma fila. Tem um pessoal, assim, de grosso calibre. Grosso calibre. Que o Bernardo Benegão vai apresentar daqui a pouquinho. E, aliás, Nandão, nossas linhas abertas, como sempre, para participação da ouvintada. Então, até meia-noite, temos quase uma hora para a nossa audiência participar do Ronca Ronca, aliás, como ela sempre faz. Mas, Bernardo, então, a história não tem nada de programado, pré-programado. É 1, 2, 3 já? É. Tá, e pelo visto, mais um projeto do Bernardo, né? O que atrasa mais o lançamento do disco. Tá certo o raciocínio, não? Não. Isso é só tranquilidade. Acontecendo agora, são vários jam sessions, Responsa. E uma coisa importante saber, pra quem não tá vendo e, bom, a gente não tá filmando isso. Graças a Deus. As pessoas sabendo o que tá acontecendo. Mas toda a parte musical é só um cara, que é Sim. o Taylor McFerrin, que é filho do homem, né? Não é à toa, e que faz o beatbox e faz as harmonias e toca o teclado ao mesmo tempo, e é uma loucura total. O bicho pega de forma... É, basicamente isso. O teclado, que eu não sei que teclado é esse, mas enfim... É um controlador M-Audio. Um controlador M-Audio, mas... usa também o Fender Rhodes, mas ia ser muito loucura pra trazer no meio dessa escada. Mais um beatbox do McFerrin, né? Exatamente. Contigo. E ele ainda manda um rap sinistro, ainda canta ver, é o bicho pega. Então vamos ver, né? Vamos ver mais, então, não? Então, lógico, estamos aí, não? Vamos que vamos, Taylor. Oh, estamos aqui, ao vivo. Ela nos ensina que você não tem espírito, você tem corpo, rapaz. Pode acreditar que passageiro não é tripulante. Quem mata a sede é água e não refrigerante. E se a tormenta é passageira, depois dela vem o sol. Tá aí, pode acreditar que a vida é pra ser vivida, pra ser evoluída. Pra isso mesmo que ela existe. Por isso, culpado que ela não é uma só. Vamos que vamos. Let's go. Vamos que vamos. Pois é, se tu tá numa Saara tomando sopa de garfo, com bico seco, morando em cima do sapato ou não, tá na hora de recarregar as baterias, energizar as ideias e partir pra cima, partir pra vida, seguindo na missão evolução, irmão. É. Mantenha a esperança viva dentro do seu coração, viva. Mantenha a chama acesa dentro e fora do salão, sempre na positividade, compadre, que é onde estamos. Pro alto e avante, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Fala mina, fala mina, fala mina. Eu disse, burbai, burbai, burbai, burbai, burbai, number one. Burbai, burbai, burbai, burbai, burbai, number two. Burbai, burbai, burbai, burbai, burbai, number three. Burbai, burbai, burbai, burbai, burbai, number four. Burbai, burbai, burbai, burbai, burbai, number one. Burbai, burbai, burbai, burbai, burbai, number two. Burbai, burbai, burbai, burbai, burbai, number three. Burbai, burbai, burbai, burbai, burbai, number four. De dia, de noite, de tarde ou na madruga, eu sou aquele cara que o gelo enxuga. Tô falando de música, do invisível, percepção, ativando o outro nível destemido. O grave entra pelo ouvido, desce, chacoalha seu umbigo, deixa as pernas como trigo. Com o vento a balançar, com o vento a soprar, seus sentidos viajando pelo ar, na frequência modular, energia sempre, sempre a rodar, sempre, sempre a girar. De dia, de noite, de tarde ou na madruga, eu sou mestiço, acredito na mistura. Então, qual é o problema, irmão? Deixa fluir o som, Benegão, equipe de demolição da Babylon. Fire, fire. Fala, mina, fala, mina. Benegão inteiro, é assim. Burbai, burbai, burbai, burbai, burbai, number one. Burbai, burbai, burbai, burbai, burbai, number two. Burbai, burbai, burbai, burbai, burbai, number three. Burbai, burbai, burbai, burbai, burbai, number four. Burbai, burbai, burbai, burbai, burbai, number one. Burbai, burbai, burbai, burbai, burbai, number two. Burbai, burbai, burbai, burbai, burbai, number three. Burbai, burbai, burbai, burbai, burbai, number four. Honka, honka. Yo, yo, yo, yo, yo. This is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka. At Oi FM, dubbing you crazy, dubbing you crazy. How big a fool can a fool be? She says she really loves me. She says she'll always care. But when I ask her for a hug and a kiss, she says we got to go upstairs. I don't know y'all, how big a fool now. Can a fool be? How big a fool can a fool be? Every morning I go to work. Soon as I walk out the front door, in the back door come the milkman. But funny, we don't take milk no more. Oh, oh, how big a fool can a fool be? How big a fool, y'all? When I come home, my dinner's always on time. She always tells me she loves me, but she never ever says she mine. Oh, how big a fool, y'all, can a fool be? How big a fool can a fool be? In the evening when I come home, she's right there holding my hand. Ronca, ronca. Se tô sofrendo uma cornada, cornada, onde? Situação, hein, cara? Não, então você tá pegando todos os mangos assento aqui da praça pra gravar a vinheta pro Ronca Ronca, né, cara? Right! Valeu. Rapaz, estamos acertando as contas com Solomon Burke aqui ao fundo, hein? You see, my forefathers used to ride the bottoms of her as stokers, cooks and waiters. And I made a vow that when I grew up, I'd take a ride on the old Proud Mary. And if you'd let me, I'd like to sing about it. Looking for a job in the city, working for the man every night and day. Ai, ai, ai, ai. Nandão, vem bem mais um pouquinho pra mim, por favor. Obrigado. Nandão, o que diz a nossa audiência? Cara, muita gente participando. Leonardo Filippo, Eduardo Lazerini, Rodrigo Nips, que eu chamo de Nipes, a galera da festa Soul Baby Soul, Juliana Sampaio e José Flávio Júnior. Antes do túnel, é uma informação para quem está saindo de trás da moita agora, chegando ao Juboteco nesse exato instante. Nós já colocamos no ar o ouvinte que faturou o Fome Zero hoje. Sim. O primeiro Fome Zero, Fome Zero 1. Celim, o nome da criança. Celim, Celim. Coisa, hein, rapaz? Acho que ele é gringo, né, com esse nome. É, búlgaro, talvez, né? Talvez. Romeno. Então, a cada primeira terça-feira do mês, nós vamos colocar no ar um sortudo que vai se alimentar devidamente por conta da OFM, do Bibi Sucos e do Ronca Ronca. Então, fique muito alerta. Porque a cada primeira terça-feira nós vamos colocar o Fome Zero na mão da nossa torcida, na boca da nossa torcida, com todo o respeito. O que diz o Zé Flávio? Zé Flávio, que é colunista da rádio e de tantos outros veículos, pergunta para o Bernardo. Bernardo, como você chegou à frase hoje pavão, amanhã espanador? Que proferimos tantas vezes na cobertura do SWU, aquele festival que foi recordista. Pois é, o Zé Flávio ainda lembra isso. O teu show talvez tenha sido mesmo recordista de público da tenda do palco em Novo Som. Mas enfim, como lapidou essa criança? Cara, essa frase, a verdade, o clássico dos clássicos dessa parada é o seguinte. Essa segunda parte de prioridade, até a hora que eu falo sobre o professor Hermógenes, basicamente são frases clássicas dele, sacou? Essa frase é do professor Hermógenes, que é o primeiro cara que o introdutor do yoga no Brasil, e que é o cara que traz toda a filosofia da parada e tal. E o cara tem esse humor que é foda, sacou? Isso que é clássico, sacou? Que isso, além de tudo, me identifico por várias coisas espirituais e tal, e coisa material, mas esse bom humor, esse tipo de humor, sacou? Tipo, essa frase é fantástica, sacou? É verdade. Tipo, e eu tive a oportunidade clássica. Tipo, eu conheci o cara numa situação muito louca. A gente foi fazer uma parada numa prisão. Ele foi apresentar o filme dele, que era de um cara que ele tinha conseguido formular o maluco com a filosofia dele, um preso sinistro. E daí ele fez um documentário sobre esse cara e exibiu lá. Sobre a regeneração. Isso. E eu fui tocar lá com o Yuka. E conheci ele, que era um cara que eu já lia desde 15 anos de idade, sacou? Uhum. E foi clássico, assim. E daí depois ele me convidou pra ir numa reunião e me pediu pra cantar a música, sacou? Daí eu cantei a música inteira pro cara, e o cara, pô, ficou felizão, aplaudiu. Então, demais. Pra mim, tipo, fechei um ciclo bonitão, assim. E você tá fazendo yoga, então, agora? Cara, na minha parada de yoga é filosófico, sacou? Tipo, eu preciso, na parte da filosofia, eu tô ali... Brutalmente. Mais ou menos assim como você é um cachaceiro, Nandão. Sim, sim. Mas eu preciso, logicamente, se o cara olhar uma foto minha, eu preciso começar a fazer isso fisicamente também. Nandão, já que o Bernardo citou o Marcelo, tem ele aí? E o Kim? Aliás... É a hora dele, hein? É a hora, hein? Amanhã... Sempre é, né? Porque ele foi citado aqui pelo... Não, e amanhã a gente tem um encontro, aí, Marcelo Iuca. Oi, pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca. Meu nome é Marcelo Iuca e, graças a Deus, sou rubro-negro. E tô aqui pra dizer que, ó, sou fã do programa. Isso aí. E há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Outro. Bernardo, tem gente perguntando se esse som que vocês estão fazendo é ao vivo mesmo. Pois é, então. Cara, infelizmente, sim. É, não tem nada gravado, né? Exatamente. E a coisa tá acontecendo literalmente agora. A gente vai se vendo aqui. Ele propõe a batida que ele faz. tipo, no beatbox e tal, que é a batida feita no microfone direto. Antes que a gente pegou o microfone SM58 aqui, pedimos pra tu. Coisa fina. É, que é o mais roots, mas é o que funciona pra isso. Pra isso. Pro beatbox. É. E essas letras aí também estão vindo? Essas não, as letras já são dos seletores novo. Ah, então garoto, a galera tipo, tá aproveitando e pegando em primeira mão. Olha aí. Letras do novo disco dos seletores. Tá aproveitando pra ensaiar então também, né? Você? Não, é clássico. E daí quando a gente fez essa parada foi assim: as melodias que eu faço são inventadas na hora, quando eu faço alguma melodia. E o Taylor faz tudo na hora e letra, tô usando letra dos seletores novos, vários. Aliás, primeira mão é uma expressão que o Bernardo fala no Ronca Ronca há muitos anos. Aleluia. E nós e nossa audiência temos muito a agradecer por essas prioridades que ele tem dado ao programa da gente faz tempo. O que mais? A gente lançou a música semana passada. Porra, ele tá na programação. Tá já bem. Entrou no dia seguinte na programação da rádio. Felicidade total, cara. A galera tá ouvindo, todo mundo felizão. E foi engraçado, assim, a galera... falou que tava, não sabia o que esperar do som e tal, e daí entrou um dub. Teste em frequência modulada, né? Cascudíssimo, sem refrão e metendo bronca. O que mais, Rondão? Por enquanto só. Ei. Solomon Burr. And I'd be doggone if I wouldn't bring you my pay. But if I ever caught you running around, blowing my money all around. Então, como certamente nós vamos colocar a tampa nessa edição do programa com a rapaziada ao vivo aqui no estúdio da UFM, vamos logo prestar a homenagem do aniversariante de amanhã, certamente o principal aniversariante do dia 3 de novembro, uma lenda do Ronca Ronca, que eu procuro mostrar ao máximo, mas acabo mostrando ao mínimo, lamentável, de tanto que eu gosto dele, o guitarrista escocês de Glasgow, Bert Jansch, que é simplesmente... Para quem não está ligando o nome, a importância dele, o guitarrista predileto de Neil Young e Jimmy Page. É o guitarrista do Led Zeppelin, né? É, parece que é. Exatamente. Então, o Bert Jansch é o guitarrista dos dois, predileto dos dois. E, recentemente, mês passado, ou retrasado, outubro, o Bert Jansch se apresentou com o Neil Young. E tem uma crítica gigante que eu quero ver se coloca amanhã no site do Ronca Ronca, os dois. O Bert Jansch abriu, acusticamente, o mais recente show de Neil Young. Então, como é aniversário dele amanhã, nós vamos encerrar o programa com a rapaziada aqui ao vivo. Your head down now, you got the chance. Kick up your shoes, enjoy the show. Come on, lady, nobody will know. When the band starts rocking, get ready to roll. From the top of your head down to your soul. Like us, they strut and play the stuff. The fans go wild, they can't get enough. You don't look so happy with the life you lead. Well, rock and roll, babe, is what you need. Come join a band and capitalize. We're looking for a lady who can harmonize. Well, rock and roll's such a crazy drug. It wraps you up in a great big hug. drives you home and drives you wild, turns you into a rock and roll child. Well, he's such high and he's such low, where on earth did his woman go? His neighbor cried, God bless my soul, she's out on the road singing rock and roll. Well, she won't come back to be your wife, she won't come back to a loveless life. If you care for her, you must understand, she fell in love with a rock and roll band. Ronca, ronca. Ah, muito bem, muito bem. Fazendo os pasteizinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Baie bisingai, lelo na tongo na baninga, alimatu, abimakate, poia kozela, bobali batikela ye na baninga, atamo kanda ya pose bazela kaboyete. Eko ye banana bakolo mobali, foto ya nani abimakate. Bae misingai, lelo na tongo na baninga, alimatu, abimakate po ya kozela, mobali batikela ye na baninga, atamo kanda ya posle bazela kaboyete. Eko ye banana bakolo mobali, foto ya nani abimakate. Avis d'arrivée, le postier arrive. Colis à retirer au guichet numéro 7. Bimaka maman. Emi singai, lelo na tongo na baninga, alimatu, abimakate po ya kozela, mobali batikela ye na baninga, atamo kanda ya posu bazela kaboyete. Eko ye banana bakolo mobali, foto ya nani abimakate. Ronca, ronca. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha. Ronca, ronca. Alô? Nandão? Tá funcionando aí? Thank you. clássico. Taylor McFerrin, diretamente de Nova York. Johan, no Blue Master, diretamente de Nova York. Bom, até Talking Heads, tem que vamos. Chique. Chique, chique. Chique. No último capítulo vimos que nosso herói encontrava-se em maus lençóis. Um momento crucial em que teve sua piada mensal fatiada ao realizar uma manobra arriscada de manter ao mesmo tempo comida no prato, iluminação, água para o banho, bom nível de formação e temperamento intacto. A seu favor, ele conta com sua quase total imunidade espiritual. Corpo e humor à prova de contas. Além de uma dose generosa de honestidade, fazendo diferencial. Contra ele, credores comedores de cabeça. As jovens ultramagnéticos, menos atrasados de rapina, menos cotadas. De butuca, em cada esquina, esquina, esquina, esquina. Outra cena sem anestesia. A liberdade tendida à nossa frente tem um ataque de epilepsia. Ordem para o povo, progresso para a burguesia. Ordem para o povo. Teleapatia. Nossa ação se encontra no campo do movimento condicionado. Sorria. Você está com o filme queimado. Uma vez mais sua volta será necessária para ver se deixa tudo pelo menos no empate ou zerado. Ou zerado é assim. Som ao vivo. Jump session real. Quase jump session. Não passamos da meia-noite. Mas enxugando gelo. Sua realidade segura por um fiapo de cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurar, não quero nem é como contê-lo. Taylor, I want to hear your voice, man. I got the beatboxes. Make one rhyme. Yeah, yeah. Check it. About what I need to speak about while I'm down in Rio. Let me take a second just to think about what I need to talk about while I'm chilling down here in Rio. Johan to my left, saxophone, nothing left. 45 days straight. What's happened tonight? I can't wait. Let the beat just drop for me. Late, doesn't really matter though. Y'all know that I'm all out of dough. Per diem's gone, man. What's that same song that I'm singing? Don't help me bringing everything that y'all needed, y'all needing. If y'all feeling what y'all bringing, put your hands high to the ceiling like it's like. Honka, honka. Exactly. Exclusivo. Yeah. Thank you. ronca, ronca. Meu filho, eu estou aqui para confundir. Eu não estou aqui para explicar. Nandão, quantos minutos para acabar o milho acabar a pipoquinha? 15. Não entendi. Você fala inglês, não? Não, não. Traduz aí, Bernardo. 15. Ah, caramba. Então, Nandão, antes que a gente se esqueça, vamos comunicar à nossa audiência que terça-feira que vem... Tá curtindo o Jaxaca? Sempre. Vem só mais um pouquinho. Você mais foi lá, Bernardo? Não, né? Cara, eu cheguei perto, cara. Chegou perto, era longe para Meirelles, não deu. Era literalmente longe para Raralho. E daí... Eu tava vindo, cara, da onde? Acre. Amsterdã. Tipo isso. Eu tava vindo de algum lugar, cara, bem longe. E daí não tinha passagem. Eu tava vindo de Natal. Pode crer. E daí a passagem chegava, tipo, mais 10 para as 8 e me falaram que ia acabar às 8, que era o certo. Só que eu acho que acabou a luz no meio do caminho, depois o nego voltou a luz. É. E aí acabou acabando 10 e blau, sacou? Se eu soubesse disso, tava já tinha tempo. Ido pra lá. Pode crer. Fácil. Ei, Nandão, vem tudo mais um pouquinho, por favor. Obrigado. Então, terça-feira que vem, estaremos mais uma vez em São Paulo para recepcionar Marcelo Genesi e banda. Terça-feira passada, nós fizemos o lançamento mundial da Bárbara Eugênia. Terça-feira que vem, dia 9, o FM lança mundialmente o disco do Marcelo Genesi, que já passou pelo Ronca Ronca também lá em São Paulo, junto com a Tulipinha. Lembra, né, Nandão? Claro, foi lindo. Então, terça-feira que vem, Marcelo Genesi e seus Blue Caps, lançamento mundial do seu disco. Tá bom, não? Pode divulgar à vontade. Bernardão, Planet Hemp. Muita gente perguntando se o Planet, depois daquela surpresa, entre aspas, da festa da MTV, vai dar uma engrenada para satisfazer seus admiradores, porque Negozinho ficou completamente desorientado, porque o que eu senti ali, eu tava muito próximo, você tão próximo que você não me viu, é ali na parada. Tu tava no meio da muvuca mesmo. E o bacana é o Planet Hemp está tão ausente de quem gosta da banda, que aquilo ali propiciou um momento único para as pessoas, porque a música faz você ver e rever a sua vida, e as pessoas ali estavam numa felicidade, como normalmente elas não encontram diante de um palco. Não, foi muito louco. Mas mesmo. E aí, vamos deixar essa criançada mais feliz, não? Então, cara, eu não sei, cara. Eu, por mim, assim, a verdade verdadeira, eu vou contar aqui em primeira mão o que aconteceu. Opa, mais uma, olha aí, ó, tá vendo? Nunca falei esse lugar nenhum, porque não deu tempo também. Olha isso aqui, ó. Pô, daqui a pouco a gente faz uma foto disso. Opa, não, vamos fazer agora. Olha só, isso aqui, ó, é o seguinte. Dor de cotovelo. Esse aqui eu tomei um vacão do palco, quase morri uns 4 dias antes desse tipo, show. Tipo, como é que era aquele negócio? Mão de ferro, né? Mão de fogo. Mão de fogo. Mão de fogo. Meu irmão, o palco acabou, eu tava no show Locomotivo, simplesmente, tipo, tomei um vacão mega, que eu nunca tomei um vacão do palco. Eita. E podia ter, não estar aqui pra contar essa história, literalmente, sacou? A parada foi tipo uma doideira. Abismo, assim. Perto de 2 metros e tal, e na verdade era pra eu ter caído de quengo no chão. No querido concreto, perto da grade. Delícia. Só que daí meu corpo virou, meu, tipo, um santo, alguém ajudou, e meu corpo virou e eu dei uma uma cotovelada no chão, tipo um ipom. Sim, barato. Sim, sim. Só que daí, meu irmão, abriu um sorriso no meu cotovelo, de tal forma, grande. Sim. Que. E fora as dores outras que adivinha, tipo, provém desse grande stage dive sem vontade. Dessa cotovelada. Própria. Exatamente. Então, resultado, quando eu cheguei no domingo, eu falei, meu irmão, eu não vou fazer pro outro show. Tipo, porque eu já tava, na verdade, eu não ia fazer. As duas primeiras vezes que o nego da gente me ligou, falei, cara, não, valeu, pô, do caralho, tá, mas não vou fazer. E daí depois o Rafael me ligou, a guitarra do Plant, conversou, falei, cara, tá bom. Pô, argumentou, benzão, Rafael, amo o Rafael. Beleza, meu irmão, vou tocar uma música, uma, vou escolher, Stab. Beleza, aí o Gustavo toca, não sei o que, babá. Beleza. Daí resultado da parada. Quando eu tava pra dizer pra ninguém que eu não ia fazer, o senhor Gustavo Ribeiro me manda um e-mail falando assim, me lembrei que na quarta-feira eu tenho um show em Santa Catarina. Não poderei estar. É, Nandão, traduz quem é o senhor Gustavo Ribeiro. Vulgo Black Alien. É, da terra do Nando. É isso aí. Lá de Naked City. E daí, quando eu tava já escrevendo e-mail falando que eu não ia fazer, que ia ser em primeiro lugar, ia ser uma música, depois virou duas, depois três, e acabou virando seis. Então eu falei, porra, não vou deixar nenhum na mão, sacou? Tipo, já tinha falado, beleza e tal. Vou fazer a parada, tranquilo. E foi do caralho ter feito, foi clássico e tal. Mas não iria rolar. Então você vê que, tipo, a galera que tá ouvindo aqui tá sabendo em primeira mão todos os bastidores da parada, sacou? Então, na verdade verdadeira, foi assim que aconteceu e foi maravilhoso. Saiu a sangue frio aquilo ali ou teve um ensaio? Cara, eles fizeram um ensaio e eu não tava, porque eu tava fazendo show em São Paulo. Teve a passagem de som, que a gente tinha outras músicas planejadas e daí... Falei, bom, como o Gustavo não vai estar, não faço queimando tudo. E daí a gente vai fazer legalizar. Como é que é? Pá, aí surgiu. Tipo, a parada já tava ali, sacou? A energia é realmente impressionante. É. Todo mundo tocando junto ali é uma energia que é diferente, não. Exatamente. E foi clássico, a parada mais clássica de tudo da noite que eu achei, que foi a primeira vez na vida que eu vi isso com longas temporadas de experiência. É, vendo uma festa fechada, a galera pogando. Tipo, abrir uma roda de pogo numa festa. Uma festa de convidados. Todo mundo de salto. É, então. E tinham várias meninas lá, que hoje em dia são patricinhas, mas que na época, tipo, estavam no show do Plant. Claro. Vários caras que hoje são mais Maurício. Inclusive ele, né? E daí, tipo... E a galera, tipo, jogou tudo pro alto e virou uma loucura, sacou? Drink voando pra tudo que é lado. Que maravilha. E foi com uma roda punk real. Catarse mesmo. Clássico, foi uma catarse doida. Mas. Tipo, a minha parada é o seletor de frequência, tipo, tô nessa missão, eu não consigo fazer nunca, sacou? E a gente tá num momento bonzão, assim. Então rolou essa parada da SW, a gente, pô, foi um dos recordes de público lá da parada, falou por todo mundo lá e considerado por muita gente um dos melhores shows. A gente acabou de tocar em BH, deu 6 mil pessoas, tipo, tá assim, tá maravilhoso. Momento bonzão. Estamos preparando para lançar o disco ano que vem, vinil, todas as paradas. Então, na verdade, assim, eu respeito todo mundo que gosta pra caramba, os fãs, as viúvas e tal do Plant, mas, tipo, a minha parada é seletores. É possível, sei lá, pode ser que aconteça um encontro ou outro. Isso foi uma reunião, não foi uma volta, essa coisa, são duas coisas diferentes. E foi basicamente isso, assim. Você vê que a parada é muito louca, né? Parece que a gente tava tudo planejadão. Não. E outra, não teve um real envolvido nisso. Isso que foi clássico. Putz. O Zé Gonzalez falou essa parada. O Zé chegou e falou, pô, muito bom, cara, a gente se reunir aqui sem um realzinho, nada a ver com isso. Sabe? Tipo, não teve um realzinho, né, na parada. É, todo clima. Mundo zero dólar, sabe? Só pra fazer a parada, fazer a comemoração da festa e tocar junto mesmo. Então. Zero dólar style, né? Exato. Não dão quantos minutos pra acabar o milho, acabar a pipoca? 8 minutos, vai ter agenda ou não? Tem agenda. Então tem agenda. Tulipa Ruiz, sábado, dia 6, no estúdio SP, lá em São Paulo, na Rua Augusta. Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, sábado, dia 6, no Circo Voador. E João Donato e Parafernália, sexta-feira, dia 5, lá na Sala Funarte, ali no centro do Rio de Janeiro, na Cinelândia. Vai chegar lá? Lógico. Tem o Donato aí? Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca do Maurício Valadares. Então, como sempre, a gente agradece a nossa audiência, participação sobretudo dela. E é interessante que depois do programa a gente sempre comenta isso aqui, como é importante mesmo para a gente, para a UFM, que você continue a sua conexão com o Ronca Ronca, enviando sua crítica, seu pedido, enfim, se manifestando de alguma maneira. E mesmo durante o programa, é muito importante você comentar alguma coisa, criticar, pichar, elogiar, consertar as nossas batatadas. Enfim, não deixe jamais a preguiça, a lombra, vencer a sua participação no programa. É através dela que essa bagaça sobe. Durante as 2 horas e depois, durante a semana inteira. Não deixe de participar mesmo. Não deixe a preguiça vencer a sua participação no Jumboteco. Antes da gente fazer o próximo som, só falar uma parada. Amanhã tá confirmado, então, na pista 3. Confirmou. É, confirmado. Love Trio. Pista 3 também... aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro. Isso. Taylor McFerrin e Ben Negrão. Vamos fazer esse trio. Esse som agora é do Taylor McFerrin. A gente tá gravando. É um som que já tá gravado. Não precisa apresentar o som do cara também. Taylor McFerrin, but we're gonna get into some more freestyle, so let's do it. Okay. Class. Senhoras e senhores, para quem ouviu, para quem tá ouvindo, Taylor McFerrin, diretamente de Nova York. Ben Negrón. Daqui a pouco o Johan também na parada. Porra. Xi. Fala, meninas. Bom, eu vou mandar aqui para os viúvos do Plant, né? Tranquilo assim. Bota as ervas pra queimar, bota as ervas pra queimar, pra defumar o ambiente. Surfando pelas vibrações do mundo, eu sigo na batida, sigo no assunto pertinente. Mantendo o mistério por intermédio dessas caixas de som. Isso é barulhinho bom. Saindo do seu estéreo, mantenho bom humor mesmo quando eu falo sério. É assim, se a energia é boa, tá boa, deixa fluir. A luz, isso é nutrição, o sol, alimentação viva pro espírito. Sintoniza lá, sintoniza lá, sintoniza lá. É assim, fala menina, fala menina. Existe um abismo grande entre o que se fala e o que se faz. Quem se enganava, agora muitas vezes já não se engana mais. Entre a prática e a teoria, falta sintonia. O RG real da alma é a energia. Não tem como esconder, mesmo que você queira beatbox. A diferença entre a vacina e o veneno são apenas algumas gotas. Portanto, olho aberto e sem rima dessa vez. Se a emoção transbordou, deixa fluir, deixa extravasar. Se é hora de secar as lágrimas e seguir com a mente mais clara e arejada, é pra já. Vamos nessa, vamos junto, sintoniza lá. Sintoniza lá. Sintoniza lá. Nandão, acabou o milho, acabou a pipoca. Terça-feira que vem, Ronca Ronca em São Paulo com Marcelo Genesi. Agradecer mais uma vez a Bernardo Benegão e seus Blue Caps aqui ao vivo na Oi FM. Bernardo, vai acabar o programa, tá? Obrigado. Beleza, beleza. Obrigado, obrigado também pela caixa monumental de Tamara Assunção que o Bernardo trouxe para mim. Caixa preta, Tamara Assunção, finalmente botei minhas garras sobre essa preciosidade lançada pelo Sesc de São Paulo. Terça-feira que vem a gente já fala mais. Já rolaram shows? Rolaram, acabou de rolar. Acabou, ó, né? Tem os telezinhos dando blue aqui pra você sortear. Opa, depois. Demorou. Deixa contigo. Maravilha. Deixa com a gente. Nas internas, vai que vai. Obrigado a vocês por essa edição especial do Ronca Ronca aqui na UFM, por essa música criada literalmente ao vivo, a sangue frio, por quem gosta muito dela. Sangue quente, né? Sangue muito quente, fervendo. Mãos de fogo. Terça-feira. Terça-feira a gente volta. Beijinho, babai, Juca, um beijo. Tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.